os frades, freiras, sacerdotes, com o fenômeno da assédia ou assídia, acreditando-se que a depressão era a tentação de Satanás. Vamos ver muitos gênios da humanidade. Leon Tolstói, com QI de 190, também depressivo. Virginia Woolf, Edgar Allan Poe. Vários poetas românticos, na verdade, não eram só românticos, não. Eram também depressivos. E perdemos Castro Alves com 20 e poucos anos de idade. Vamos ver grandes médiuns também sofrendo de depressão. Grandes inventores, grandes cientistas. Vamos ver Divaldo Pereira Franco sofrendo de depressão na sua mocidade, graças à sua mediunidade ostensiva. Vamos ver Francisco de Assis, essa estrela de primeira grandeza, a viver o Evangelho de Jesus na sua pureza aqui na Terra, seguindo ao pé da letra, demonstrando à sua época o que a Igreja medieval considerava impossível, que poderíamos sim trilhar exatamente o caminho de Jesus, sofrendo um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebeu que ele não veio à Terra somente para cantar, para estar com os amigos, para frequentar as festas, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo e, a partir da depressão, fez esse gigantesco salto espiritual, nos deixando um legado de amor. Vamos ver, então, vários gênios da humanidade. Santos Dumont, o inventor do avião, junto com os irmãos Wright, também padecendo de depressão e, infelizmente, tirando a sua própria vida. A depressão é a principal causa do suicídio. E nós, então, temos o dever de estudar esse assunto em profundidade. Eu sei que ninguém aqui tem depressão, mas vamos hoje estudar para auxiliar nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, porque eu tive a má experiência nesta encarnação de conhecer um jovem de apenas 25 anos de idade. Casou-se e, com apenas 3 meses de casado, ele é o melhor amigo do meu irmão do meio, que frequentava a minha casa, pega um revólver e tira a sua própria vida. Frequentava o meu lar. E nós jamais imaginávamos que ele estivesse sofrendo de depressão. Então é muito importante conhecer esse assunto em profundidade. Então, na verdade, a depressão sempre existiu, está mais comum nos dias de hoje, e nós poderíamos elencar algumas teses, algumas hipóteses, opinião pessoal nossa, a respeito de por que hoje há tanta depressão no planeta Terra. E uma das principais causas que os psicólogos, psiquiatras defendem, o nível de estresse está assustadoramente elevado. As pessoas estão ansiosas, angustiadas, com a posse dos bens materiais, com a mídia que lhe vende uma falsa imagem do que seria felicidade, sofrendo de angústias por conta da vida moderna. Correria, a falta de tempo, a falta de lazer, de repouso, as duas, às vezes, 3 jornadas de trabalho. As mulheres, muitas vezes, têm dois expedientes no trabalho e ainda um terceiro em casa, cuidando da família ou cuidando do lar. Então, é importante considerar o estresse uma das principais causas da atualidade. Outra tese que nós exposamos, ainda não confirmada, pelo controle da Universalidade dos Espíritos, que nos ensina Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que uma revelação, para ser considerada verdadeira, deve ser ministrada por vários médiuns, por vários espíritos independentes, de modo a confirmar aquele conhecimento. Então, nós temos, no Novo